Primeira de João, capítulo de número 1, leremos o versículo de número 7 com a ajuda do Senhor. Presta atenção, é algo importante que o Senhor tem a tratar com a tua vida. Diz assim o versículo 7: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repita a sentença B do versículo: no sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos repetir mais uma vez: no sangue de Jesus Cristo, diga assim, o Filho de Deus nos purifica de todo pecado. Vamos orar esta noite, vamos pedir que Deus nos fale através dessa porção da palavra e revelar o poder que há no sangue do Senhor Jesus. Peço para Deus falar contigo através da oração. Vamos entrar diante do trono da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glorioso e santo é a tua majestade, Senhor. Ô Pai, venha falar conosco através da palavra viva tua, através do teu Filho Jesus. Através do Espírito Santo, vem iluminar a mente do pregador, Pai. Ô Espírito Santo, nós sabemos, Senhor, que aquele sangue vertido na cruz é um sangue poderoso, não é um sangue qualquer, mas é um sangue impregnado da Tua própria essência, derramado em favor de cada pecador desta terra. Senhor, venha mover através da Tua palavra. Senhor, diz que quando, Senhor, o Filho Teu foi furado naquela cruz, verteu água e sangue, não somente sangue, mas a água pura da vida. Senhor, venha falar conosco, testifique em nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Nós cremos, Senhor, que pela fé nós receberemos a nossa porção diária, em nome de Cristo, o Filho de Deus, Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria de falar algo com você, algo bastante peculiar, e gostaria de chegar lá atrás para nós chegarmos aqui à frente, sobre o aspecto de sangue, o que representa o sangue no mundo espiritual. A coisa é bem mais antiga que nós possamos pensar. Se nós averiguássemos o uso de sangue como cerimônias, como rituais, a coisa é bem antiga. É, se você já assistiu filmes sobre índios, é bem comum se fazer rituais à base de sangue. As tribos primitivas, indígenas, era comum, como pacto, como aliança, como estreitamento de relacionamentos, era comum se derramar sangue, ou mesmo se misturar sangue de diversas pessoas em um determinado recipiente, em uma taça, em um copo, em uma cuia, e se bebia, e todos compartilhavam aquele sangue, de modo que todos pudessem compartilhar parte uns dos outros. Alguns era costume também pegar sangue, se cortar, e depois se flexionar esse sangue um dos outros, como um ritual de aliança entre a tribo. O sangue sempre foi usado de uma maneira muito comum. Mesmo nos rituais de magia negra, é comum se matar uma galinha, se matar um determinado animal e se beber o sangue. Há rituais tão macabros dentro da magia negra que alguém vai em cemitérios ou mesmo em lugares sombrios e bebe sangue de animais, às vezes sangue de defuntos, como modo de atrair o algo sobrenatural sobre a vida dele. Mas quando nós olhamos biblicamente o aspecto do sangue, a primeira vez que se menciona a figura do sangue é quando Caim, filho de Adão e de Eva, e seu irmão Abel, ofereceram sacrifícios a Deus, e diz que algo ruim brotou no coração de Caim, a inveja do seu irmão Abel, e diz que ele afrontou contra a vida dele e o matou. Diz que o Senhor, quando chega diante de Caim e pergunta: Caim, cadê o teu irmão Abel? Aonde que ele está? E Caim tenta se se desculpar e se desvencilhar do assassinato que havia cometido, do homicídio que ele havia feito. E ele disse para Deus: eu por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus fala: mas Caim, eu ouço o sangue de Abel clamar desde a terra por mim. O sangue tem esse sentido muito forte de vida. O sangue, figuradamente nesse versículo, é citado como fonte de vida. Tanto é que Deus proibiu o consumo de sangue. A primeira citação disso acontece quando Noé, quando ele sai da arca, porque Deus fez uma aliança com aquele homem, Noé. De certa maneira, Deus propôs formatar o mundo, né? Para quem mexe com computador, é apagar e fazer algo novo. Quando o computador está com vírus, não é verdade? Vamos formatar o computador. Está algo danificado, vamos formatar. E Deus queria formatar o mundo. E ele disse para Noé: Noé, faz o backup dos arquivos. Aí Noé foi lá, pegou representante de cada espécie e colocou dentro da arca, de modo que Deus pudesse restabelecer toda a criação novamente. Você sabe, a coisa é bem mais antiga. Deus foi o primeiro, como diz, né, analista de sistema. É, vou formatar o mundo, Noé, faço o backup. E Noé fez o backup, está tudo aí de volta. Mas quando eles saem da arca, Deus propõe: vocês podem comer todos os animais da terra. É vos dar por alimentos. Mas eu vos proíbo comer sangue desses animais, porque declara o Senhor: o sangue contém a vida. Então você não pode comer o sangue, porque é um símbolo de vida. Isso também, no decorrer da história, se você acompanhar, você vai ver que quando a lei é dada a Moisés, quando Deus institui os mandamentos, as leis do culto hebraico primitivo, ele condena, ele diz expressamente que você não pode, diga ao povo que eles não podem comer o sangue. Por isso nem pensar. Diga ao povo que não podem comer o sangue, porque o sangue está à vida. Mas, e para nós, presbítero? Nós estamos no século 21. Mas no Concílio de Jerusalém, quando havia dissensão sobre o que nós gentios, que nós não éramos judeus, aquele povo que estava sendo agregado como povo de Deus, nós, através da figura de Cristo, através do sangue derramado dele, e houve uma dissensão, uma discussão entre os apóstolos e os recém-convertidos fariseus, se deveriam manter o culto judaico, ou se nós, como povo que não tinha aqueles costumes, deveriam seguir aqueles rituais da lei de Moisés. Então fizeram uma reunião, um concílio em Jerusalém, no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, se você quiser ler em casa, e ficou determinado sobre quais coisas deveriam se manter da lei tradicional. E diz: da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Então, esse ritual, essa instituição, é válida até o dia de hoje. Eu não sei se você sabe, o crente que entende a palavra de Deus já não come sangue. Sangue é algo proibido, algo que não se deve ser tocado, porque o próprio Senhor diz que no sangue está a vida. Diga para o irmão ao lado: no sangue está a vida. Mas mesmo Deus declarando, ele conhecedor de todas as coisas, nunca ninguém tinha pensado sobre como o sangue é fonte de vida. Como que o sangue é vida, na verdade? Em 1615, um cientista chamado William Harvey, ele estudou o sangue, o sistema circulatório, e chegou à conclusão, justamente, que Deus já tinha falado muito tempo atrás, que a fonte de vida está no sangue. E é bem verdade. Por exemplo, um carro, para funcionar, ele precisa ter algumas coisas básicas, senão ele não funciona. Ele precisa ter gasolina, sabia disso? Ele precisa ter ar dentro dele, e ele precisa ter um escapamento para tirar o que vai queimando. Se ele não tiver essas três coisas, ele não funciona. Meu pai é mecânico, estou falando mentira? Ele precisa de combustível, ele precisa de oxigênio que queima aquele combustível, e ele precisa exaurir o que foi queimado. pelo produto da combustão que gera o movimento, nós somos da mesma maneira que um carro. Você sabia disso, meu irmão? O nosso corpo, as nossas células funcionam da mesma maneira. Você precisa de alimento, você não come todo dia? Arroz, feijão, bife, ovo. Você não respira? Você já ficou sem respirar, você morre. Você precisa de ar, você precisa de oxigênio. E você precisa de algo que leva disso para fora. Cada vez que você inspira, você traz oxigênio. Cada vez que você expira, é como um escapamento de carro jogando algo para fora. Então nós precisamos ter essas três coisas para funcionar: alimento, oxigênio e algo para transportar o produto da queima. E o sangue funciona exatamente desta maneira, de uma maneira conjunta. Embora o carro tenha cada lugar para se fazer uma coisa, o sangue faz tudo isso em conjunto. Ele leva alimentação para a célula, sabe? O produto da tua digestão, ele leva como alimento para abastecer cada célula do nosso corpo. Ele vai lá no pulmão, retira o oxigênio para levar para a decombustão. Por que você acha que tem 36,5 graus? Produto da combustão interna dentro do corpo. Ele leva oxigênio até as células e depois de combustionado, de queimado dentro das nossas células, um pouco de ciências hoje aqui, a mesma corrente sanguínea é responsável por tirar o que não prestou, o que é supérfluo para o organismo. É fantástico isso. Eu não sei se você sabe, o homem é capaz, nos dias atuais, de viver um tempo absurdo o seu coração. O Alex teve um filho que teve uma cirurgia cardíaca. Numa cirurgia cardíaca, o coração é desligado, coloca-se uma máquina e ele faz o trabalho. Diz que o corpo mantém-se em vida mesmo quando a mente, o cérebro, já se deteriorou, quando existe a morte encefálica. Mas se houver um equipamento que mantenha a circulação do sangue, os órgãos são preservados. Então, a grande chave das coisas aqui, meu irmão, por que um pulmão morre? Por que um coração realmente está morto? Quando deixa de haver circulação, nutrição, oxigênio e exaustão? Então, o sangue nosso, ele é realmente o que Deus tinha falado há milhares de anos atrás. Que Deus maravilhoso é esse, né, meu irmão? Antes da ciência declarar, porque o homem pode viver sem coração, pode viver sem um pulmão, ele pode viver com a mente morta, tecnicamente ele está vivo. Mas, se não houver circulação interna dentro dele, meu irmão, ele está morto. Você sabia disso? Diga para o irmão lá, o sangue é a vida. Os rituais, quando Deus chama Abraão, ele dá um primeiro símbolo que mostra a nossa incapacidade de prover algo a Deus. Ele disse para que os filhos nascem fossem circuncidados, um ritual que envolvia sangue. De uma certa maneira, era um homem derramando sangue diante de Deus. Esse sacrifício, esse ritual era imperfeito. Mas Deus quis demonstrar isso, porque tudo é figura, que o homem não é capaz de exercer nada diante de Deus. Mas ele mostra que o contrário é perfeitamente possível. Deus derramar sangue para algo em benefício do homem. Você entende isso? Não adianta o homem derramar sangue em benefício de Deus. Mas Deus, ele pode beneficiar o homem através de um derramamento de sangue, porque o sangue dele é perfeito. Diz a palavra do Senhor que todos os rituais de purificação, de comunicação do divino ao patamar humano, era feito com sangue. Sem sangue, o próprio escritor de Hebreus, não pode haver nada ritualístico. Tanto é que quando Deus pega o seu povo e começa a cultuar, ele mesmo ordena que o tabernáculo deveria ser aspergido, uma espécie de uma esponja com sangue, de modo que comunicasse o divino sobre aquele lugar. Diz que quem exercia o ministério, se você ler a Bíblia lá no livro de Levítico, Números, você vai ver que é determinado aos sacerdotes, aos levitas, que se colocassem neles uma marca de sangue na sua orelha, no seu dedo direito e na ponta do seu dedo direito do pé, de modo que comunicasse o divino aonde ele andasse, aonde ele tocasse, o que ele escutasse. Era algo comunicando a natureza de Deus. Diz que quando Deus aliançou-se com o povo, ele chamou todo o povo. Moisés pegou um sopo, que é uma esponja, e diante de todos ele aspargiu o sangue do bode, dos carneiros, sobre o povo, de modo a santificá-los, a separá-los, comunicando o divino sobre a vida do povo. Da mesma maneira, os utensílios, o tabernáculo onde se cultuava Deus, tudo, o altar, aonde se queimavam os novilhos, os carneiros, os quatro chifres que havia sobre o altar, no altar que se jogava o incenso para cheiro suave ao Senhor, deveria ser tocado com sangue. Era o ritual de comunicação do divino sobre aquela coisa. Ainda hoje, é assim no povo judaico. Existe um dia, embora não exista mais o tempo, já existia um dia chamado Yom Kippur. É uma palavra judaica que significa o dia da purificação e do perdão. É o dia chamado dia para o povo judeu, em que entrava o sacerdote com sangue. Ele passava a noite inteira sem dormir, meditando sobre a palavra de Deus. Ele entrava no lugar que podia só entrar só uma vez por ano. O lugar que havia um véu, detrás desse véu havia uma arca da aliança. E diz que ele, nesse momento, ele fazia administração diante de Deus, ele fazia algo ritual diante de Deus, que era um ato de perdão para o povo. Era figura. Porque como era figura, presbítero? Porque todo ano precisava ser feito novamente. Sabe por quê? Porque não era sangue de homem. O pecado era do homem. Era sangue de bezerros, era sangue de bodes, era sangue de carneiro. Não era sangue de homem, porque a dívida era com o homem. Significava, quando se fazia esses rituais envolvendo sangue, purificação do povo, dos utensílios e das coisas. Quando Deus instrui Moisés para ir no Egito, onde o seu povo estava cativeiro, oprimido, ele sai com um bastão de Deus sobre as suas mãos, e Deus ordena a Moisés como a primeira praga no Egito. Ele manda: estende a tua vara sobre o rio Nilo, e ele se transformará em sangue. Disse Moisés, estendeu a sua vara sobre o Nilo, e o Nilo se transformou em sangue. O que você entende disso? Deus estava comunicando ao povo egípcio que o Deus daquele povo tinha chegado. Deus estava comunicando, naquela primeira praga, que esse povo que lá estava não era um povo órfão. Por isso que Jesus disse em João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele estendeu o sangue, comunicando o divino sobre as nossas vidas. Dá para você entender isso? Aquele sangue representava a cobertura espiritual de Deus sobre aquele povo. Quando Deus verteu o sangue dele na cruz, na figura do Filho, ele estava comunicando sobre a tua vida cobertura espiritual, limpeza, purificação, lar. Significava proteção, cura. Significava Deus na tua vida. Quantos receberam esse sangue de Cristo sobre a sua vida? Se você analisar, há uma escada, há todo um processo ascendente na figura do sangue. Primeiro eram rituais humanos, humanos se cortando entre si. Depois era sacrifício de animais, já não era o homem. E por último, já não é o homem, já não é o animal, mas o próprio Deus fluindo sobre as nossas vidas. Dá para você entender como isso é maravilhoso? Algumas citações ingratas no Novo Testamento sobre o sangue. Quando Judas Iscariotes traz Jesus, e ele se arrepende, ele tenta devolver o dinheiro e diz: isso é sangue inocente. Realmente era. Diz que nenhum sacerdote, aquela raça de víboras, naquele momento acho que bateu um sentimento de culpa e não quiseram jogar na arca do templo porque era preço de sangue. Quanto custa o sangue? Pergunta para o irmão: quanto custa o sangue? Da mesma maneira, Pilatos disse, quando na sua negligência ele não encontra dolo nenhum em Cristo, ele sabia que era por inveja, por ódio, por rancor, porque Cristo falava o que tinha que ser falado. Ele acusava aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, da sua falsidade, da sua hipocrisia. E quando Pilatos enxerga aquilo, mas pressionado pelas autoridades, ele pega uma bacia e diz: tudo bem, eu vou condená-lo, mas eu vou lavar as minhas mãos sobre o sangue desse inocente. Ah, meu irmão, que água poderia purificar a mão daquele homem? Que água poderia purificar preço de sangue? Quanto custa o sangue? Pergunta para o irmão ao lado. Diga assim para ele: e quanto custa o sangue de um cordeiro imaculado? Pergunta para ele: quanto que vale o sangue de Deus? Quanto vale o sangue de Deus? É sangue inocente, eu lavo as minhas mãos. O povo gritou: que caia sobre nós o seu sangue. A vida dele possa ser amaldiçoada sobre as nossas... Ah, mas foi, meu irmão. Em 70, 30 e poucos anos depois que Cristo foi crucificado, diz que Roma entrou em Jerusalém, mas dizimou a cidade, arrebentou de uma tal maneira que só pouco mais de 40 anos atrás Israel voltou-se novamente nação, foi exterminado como povo. Diz que não ficou pedra sobre pedra. Não, na verdade Deus deixou uma por memorial, o muro das lamentações, para eles chorarem a desgraça do clamor deles, que cai sobre nós o sangue deles. Pergunta para o irmão: qual o preço do sangue? O que Jesus nos ensina a respeito de sangue? Já que ele seria o cordeiro que deveria derramar o sangue, e ele falou muito sobre sangue para nós. Quanto que certa vez, em João, capítulo de número 6, vamos abrir a Bíblia para nós lermos essa passagem? João, capítulo 6, no versículo 53, um pouquinho atrás aí de onde você estava, João, capítulo 6, para você entender. A partir do versículo 53, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Dá para você entender? Jesus estava comunicando um princípio maravilhoso, algo que estava sendo contado na história desde o princípio, e aqueles homens não enxergavam. Quando se vertia sangue de alguma coisa, era comunicação do divino no patamar humano, algo superior para o patamar inferior. Quando Jesus começa a declarar isso: se você não comer da minha carne e se você não beber do meu sangue, Jesus está falando: se você não tiver íntima comunhão comigo, se você não me reconhecer como Deus, como o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não me reconhecer como Deus, não comer da minha palavra, não beber dos meus ensinamentos, não ir na fonte pura, você não pode entrar no céu. Se você não mudar a tua postura, se você não qualificar o teu paladar, se você não aprimorar o teu sabor e o teu gosto, de modo algum você pode entrar no reino dos céus. O pão da vida, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele a quem o Pai enviou. Pergunta para o irmão: que preço há no sangue? Nós vamos, domingo, partir o pão e beber o cálice. Jesus, quando foi traído, na última noite, pouco antes, você conhece, ele tendo tomado o pão, o partiu e disse: este é meu corpo que será partido por vós, que é partido por vós. E este é o meu sangue, o sangue da nova, da eterna aliança, que é derramado em favor de vós. A palavra de Deus declara que sem vertimento, derramamento de sangue, não existe selo no sacrifício. O teu sangue era impuro, o meu sangue é impuro. Diz que aquele que desceu do céu sentiu as mesmas paixões dos homens, mas se conservou puro. Disse que ele foi no seu lugar, naquela cruz sua, e derramou sangue, para que quando Deus olhasse, não visse a tua impureza, mas visse o sangue puro do Cristo. Isso se chama morte vicária, substitutiva. Por isso que Paulo declara: Cristo morreu por mim, portanto já não vivi eu, mas Cristo vive em mim. E este viver eu trago na minha carne. Paulo estava falando de fluidez, algo que fluía sobre a vida dele. Lá em Apocalipse, quando João questiona: quem são esses? E o anjo declara: estes foram os que vieram da grande tribulação e alvejaram, embranqueceram as suas roupas no sangue de Cristo. Você sabia que o sangue dele purifica o mais absurdo pecado? Lutero conta que ele teve um sonho certa vez, que ele estava no céu, mas no céu como juízo diante de Deus, e Satanás como advogado e acusador, e disse e falou todos os pecados dele. E ele chorando, ele declarou que realmente era tudo aquilo que ele falava. Mas ele lembrou que em 1 João 1,7 está escrito: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda a tua vida, todos os teus erros, quando Deus olha para você e você reconhece que o sangue dele vertido é plenamente suficiente, ele lembra que o sangue dele te purifica de todo o pecado. Para nós encerrarmos, para você entender a maravilha desse sangue, o sangue de Cristo é poderoso. Diga para o irmão mais de uma vez: o sangue de Cristo é poderoso. Diga assim: ele está envolvendo a tua vida. Diga assim: ele envolve a tua casa, ele envolve as tuas finanças, ele envolve o teu ser. Ele é suficiente para te levar para o céu. Conta que certa vez um homem estava perdido. E disse que ele, com muita fome, cansado, abatido, em meias montanhas, ele gritou: mas que desgraça! E passou um tempo, ele ouviu: mas que desgraça, mas que desgraça, mas que desgraça. E ele gritou: quem é você? E passou alguns segundos e respondeu: quem é você? Quem é você? Eu estou mal. Ele escutou: eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele mais, com a sua mente naquele tempo, ele começou a imaginar, ele começou a confabular com a sua mente. Ele disse: realmente, o que nós falamos dá poder para Satanás falar também sobre as nossas vidas. Quando nós repetimos desgraça, Satanás diz: realmente desgraça, é morte, é dor. Só que o eco dele é diferente. Quando você fala: estou mal, ele diz: é verdade, você é um perdedor, você é um fracassado, você é um derrotado. Toda vez que você diz: não vai dar certo, ele diz: não vai mesmo, eu estou preparando a cilada e os demônios estão juntos. Quando você diz, não vai ter jeito, ele diz, realmente, você é um pecador, eu vou te levar para o inferno. Mas se você ouvir a voz que ecoa daquela cruz, naquele sangue derramado, quando você diz, eu sou um pecador, você ouve uma voz dizendo, é, mas Cristo morreu no teu lugar e te fez limpo, puro e santo. Quando você olha, eu não tenho força, o eco diz a verdade, você é humano, você é carne, mas você é filho do Todo-Poderoso El Shaddai. Quando você diz, Deus, eu não estou aguentando, eu vou morrer, ele diz, eis que te levanto, te tomo pela destra direita, te fortalece e te carrego nas minhas mãos. Que eco que você tem ouvido na tua vida, meu irmão? Você já ouviu o sangue falar no teu coração? O sangue de Jesus é poderoso. Quando os demônios afrontarem na tua casa, declare, esta casa está cobertada pelo sangue poderoso de Cristo. Não é sangue de animal, não é sangue de homem, é sangue de um animal limpo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que eu quero proclamar na tua vida, que esta noite você sai cobertado do alto da cabeça à ponta dos teus pés, e você vai ver esse sangue ecoar na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? O sangue é fluxo. Quando você é cobertado por esse sangue, flui as três coisas que eu disse para você, preste atenção. Sangue é vida, repita comigo. Sabe o que vai fluir na tua vida? Provisão. O que é oxigênio, presbítero? É que dá vida em nós. O que você precisa de vida? Paz, alegria, restauração, fortalecimento, vigor, unção de Deus. É o oxigênio do crente. Ele também diz que o sangue tira tudo que não presta. Eu estou declarando tudo que não presta na tua vida. O sangue de Cristo vai arrancar. Ele vai limpar e vai purificar. Quantos creem nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Declara então comigo, o sangue de Cristo envolve a minha vida. Diga comigo, o sangue de Cristo envolve a minha família. Diga assim, o sangue de Cristo, coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diz assim, o sangue de Cristo envolve a minha mente e me enche de sabedoria. Diga assim, o sangue de Cristo transforma o meu viver e testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. E eu quero te dizer, não temas. O Senhor me manda te dizer essa noite, não temas a perseguição, não temas a afronta, não temas o levantar, porque enquanto o eco de Satanás está dizendo, vai fracassar, o sangue de Cristo está aí quando dizendo, morreu no teu lugar, o mais poderoso que todos os poderosos. Quantos já ouviram esse sangue ecoar no seu coração essa noite? Amém, meus irmãos? E vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail, ministériofogoepoder@gmail.com.